ali. Eu pensei que ele fosse gostar dos planos que fiz para nós. Querida Julie, eu não culpo Michael por ter se irritado com a sua resposta ao convite dos Ferguson para jantar na segunda-feira de Páscoa. Você disse sim, sem ao menos olhar para ele e ler em seu rosto que ele estava procurando uma desculpa para declinar do convite, pois não gosta da companhia desse casal. Parece que você caiu em uma armadilha comum, a ideia equivocada de que no casamento os dois são um só. É verdade que o casamento é uma união amorosa pela qual os casais são chamados para se tornar uma mente, uma alma e um coração. Há, porém, uma unidade correta e uma unidade equivocada. Para ressaltar a diferença, permita-me citar o livro de meu marido, Metafísica da Comunidade, onde ele faz a distinção entre fusão e união. A fusão se dá quando duas substâncias derretidas se unem. Uma vez fundidas, a individualidade de cada substância desaparece. Pegue dois pedaços de ferro, aqueça-os até o ponto de fusão e derrame a matéria derretida em um recipiente. Eles deixam de ser dois para ser um único pedaço maior da substância ferro. Isso, porém, é impossível entre seres humanos, os quais, por natureza, possuem uma individualidade tão perfeita, a ponto de não conseguirem se tornar meras partes de outra coisa. Além disso, se duas pessoas pudessem se fundir, não poderiam se amar, pois o amor precisa da dualidade. Esse é o motivo por que amor entre as pessoas não visa a fusão, que o destruiria, mas a união. A união necessita de que duas pessoas sejam plenamente o que são, dois seres claramente separados, ainda que vinculados um ao outro pelos cordões de ouro do amor. Um marido e uma esposa que se amam se tornam um, mas ao fazê-lo, não deixam de ser plenamente o que são, isto é, dois indivíduos distintos. Na verdade, através da união amorosa um com o outro, eles passam a ter sobre si mesmos e sobre a sua individualidade única uma noção nova e mais profunda. Aí parece estar a chave para o problema que você causou ao aceitar o convite dos Ferguson antes de consultar Michael. Pela força de sua união com seu marido, você se sentiu livre para decidir sem consultá-lo. Presumiu que, por vocês dois serem um, a vontade dele coincidiria com a sua. Se fizesse disso um hábito, Michael poderia sentir que você já não o leva a sério como pessoa, como um indivíduo único e insubstituível, dotado de mente e vontade própria, de uma personalidade e de um coração próprio, o que é o mesmo que concluir que você já não o vê como seu amado companheiro, mas como uma mera extensão de você mesma, reduzindo o companheirismo de vocês a fusão de duas peças em vez da união de dois indivíduos. Paradoxalmente, quanto mais próxima for a união de vocês e quanto melhor conhecerem um ao outro, maior será a tentação de achar que seus desejos têm de coincidir. Ao mesmo tempo, será cada vez mais importante para vocês ter um respeito absoluto pela individualidade do outro. Pensar sempre em Michael como indivíduo a quem você se uniu por amor evitará desentendimentos no futuro. Mais uma vez, percebo que o casamento é um chamado constante, aquele estado de alerta amoroso, no qual você escuta com ternura a alma da outra pessoa. Espero que o jantar com os Ferguson não tenha sido tão insuportável para Michael. Com amor, Lily.